E vamos fazer aqui uma participação especial agora aqui no Transmania Transamérica, né? Você ouve, inclusive, aí nos intervalos da Rede Transamérica, propagandas alusivas à bicicleta, porque é, afinal de contas, aí um meio de transporte, né? Uma forma de locomoção bastante importante, não só para a saúde, mas também para o meio ambiente. Aqui em Foz do Iguaçu, felizmente, né, nós temos espaços aí onde é possível frequentar, né, utilizar através da bicicleta. Eu vou conversar aí com duas pessoas ligadas especialmente a esta área aqui no Transmania. Quem está comigo aqui no estúdio, o Rodrigo Ariano Bonas, ele que é integrante do projeto Pedala Foz aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia! Bom dia, Guilherme! Também aqui o Fábio Silva, da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu, no estúdio aqui comigo. Bom dia! Bom dia, os ouvintes da Transamérica. É uma satisfação recebê-los aqui, inclusive aí quando nós conversávamos aí através do Facebook, né, com relação a questões relacionadas à bicicleta. Rodrigo, existe o que é esse Pedala Foz que se fala aí, uma atividade quinzenal aqui na cidade de Foz? Bom dia aos ouvintes também da Transamérica. O Pedala Foz é uma lei que incentiva as pessoas a usarem a bicicleta como meio de transporte, lazer, atividade física, para incentivar as pessoas a saírem do sedentarismo, verem que o trânsito aqui em Foz, as pessoas, os motoristas respeitam bastante o ciclista. A partir do momento que a gente respeita o espaço deles e a gente começa a usar a ciclovia como o nosso meio de, a nossa calha de locomoção, né? E é justamente as pessoas verem que não precisa ter o receio de andar na bicicleta a partir do momento que a gente respeita as leis do trânsito, né? Inclusive, há uma avenida aqui na cidade de Foz do Iguaçu, a Avenida Duque de Caxias, que quem passa a noite por ali pode perceber, né? Que são duas noites por semana, né? Acho que na terça e na quinta já existe ali um fechamento para que se façam atividades de bicicleta ali. Como é que funciona? Exatamente. É o pedal noturno. Ele acontece terça e quinta das 19h30 às 22h30, onde as pessoas costumam usar aquele espaço para treinar, para incentivar crianças. Existe também uma recreação que é feita com criança ali num espaço fechado para incentivar as crianças a andarem. E as pessoas treinam até a bicicleta speed, né, que é a modalidade speed. Eles usam aquele espaço para fazer treinos, né? E é importante destacar também que Foz do Iguaçu, né, tem uma equipe de ciclismo aí que volta e meia, né, atletas do ciclismo de Foz se destacam no cenário nacional. Agora é aquela história, a bicicleta não é só para atleta. Fábio, você que está aí há vários anos trabalhando nessa área, né, militando nessa área, tem a Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu, que é uma iniciativa muito bacana que surgiu há vários anos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Como é que você vê até essa questão hoje da bicicleta aqui em Foz? Tem cada vez mais gente usando a bicicleta. Qual que é o panorama que você enxerga aqui para a nossa cidade? A gente percebe que o uso da bicicleta tem aumentado bastante, né, em contato com os comerciantes. Eles alegam que o mercado está realmente aquecido, ou seja, sinal que as pessoas estão usando a bicicleta. Foz do Iguaçu tem uma característica muito interessante, que como nós temos uma das únicas casas que atendem a cicloturistas do mundo inteiro, que ficam aqui de graça, eles ficam encantados, muitos são europeus, eles ficam encantados com o espaço que nós temos. Eles ficam maravilhados que veem que temos espaço para circular nas ruas, os motoristas, a grande maioria respeita, né, o espaço ciclista, então eles até questionam por que ciclovias, né, já que existe, tem tanto espaço e tanto respeito na visão deles com relação ao trânsito. Então a gente vê assim que Foz do Iguaçu é uma cidade privilegiada, apesar de a gente não ter uma estrutura viária, cicloviária bem definida, né, nós temos bastante usuários e a gente tem uma relativa... proporcionalmente falando ao resto do país, das informações que nós temos, uma relativa harmonia no trânsito. Isso é muito interessante. E também a gente está percebendo que existem, já está se formando uma malha cicloviária, já é um planejamento que nós temos praticamente desde 2011, desde antes de 2011 até, que é quando surgiu a própria associação, né, em contatos com os órgãos de trânsito, eles já vinham já com planejamento de longa data de querer criar uma malha cicloviária. Nós fomos ouvidos também para com relação a essa malha. Então é um trabalho de formiguinha, mas que está dando resultado, e o Pedala Foz é uma iniciativa que visa pôr em prática uma legislação já existente da cidade, que é o fomento do uso da bicicleta. Então, para quem pedala, assim, ou para quem tem vontade de pedalar, é um momento bem interessante que a gente tem aí na cidade, e é uma cidade que ela acolhe muito bem o ciclista. Agora, com relação à lei municipal, até o Rodrigo me contava aqui fora do ar, que foi uma surpresa até descobrir que já existia uma legislação aqui em Foz do Iguaçu específica para incentivar esse uso da bicicleta. Como é que foi até essa descoberta? Na verdade, um amigo meu que pedala em Curitiba, ele me deu a ideia porque em Curitiba existe o Pedala Curitiba. E aí, quando eu fui atrás de um vereador aqui da cidade, ele falou para mim que a lei já existia. Aí eu falei, bom, se a lei já existe, eu falei, vamos colocar em prática e vamos incentivar as pessoas a usarem a bicicleta. Até, inclusive, os trajetos que a gente faz do Pedala Foz, eles são feitos, assim, máximo de 15 quilômetros. A gente anda bastante nas regiões do centro da cidade, justamente para incentivar as pessoas a andarem. A Guarda Municipal e a Fostran são nossos parceiros, eles fazem como batedor, a Guarda Municipal vem puxando, fechando os sinaleiros para as pessoas verem que dá para pedalar com bastante segurança dentro da cidade. Agora, é incrível, né? Porque realmente, se puxar ali, nós temos várias legislações aqui em Foz do Iguaçu, várias leis, e que eram desconhecidas. Nesse caso, vocês, por exemplo, que atuam nessa área de ciclismo, desconheciam a iniciativa dessa lei. Como é que foi até essa situação? Porque, para colocar isso em prática, existia a lei, mas não havia sido colocado em prática nada a respeito disso? Foi lançado no edital a lei quando ela surgiu, que foi passado para a gente, mas... Não apareceu nenhum grupo de ciclismo não apareceu para fazer essa, para colocar em prática a lei, né? Aí nós pegamos a lei e colocamos em prática, entramos em contato com o Fábio e com o Luciano da CCI, conversamos com alguns outros grupos da cidade que têm interesse de incentivar as pessoas a andarem de bicicleta, a gente se uniu, criou a comissão organizadora do Pedala Foz e a gente toma frente, faz os trajetos, repassa os trajetos para a Guarda Municipal, para a Foz Trans, está em contato sempre com eles também, que são grandes parceiros nossos no Pedala Foz, né? E estamos fazendo acontecer. O ideal é fazer com que as pessoas realmente usem a bicicleta como um meio de transporte, lazer e atividade física. O Fábio citou aí, enquanto estava falando, um termo que eu ouço há bastante tempo, que se chama cicloturista, né? Existe, inclusive na Europa, é bastante difundida essa questão, né, do cicloturismo, mas aqui no Brasil a gente percebe que até em função de distâncias mais longas, questão de estradas, isso acaba sendo até um pouco atrofiado, né? Poderia ser mais utilizada essa modalidade. Mas Foz do Iguaçu é um destino de cicloturistas também? O que é que você observa? Eu volto e meia vejo algum ciclista passando aí carregado, né, com muita bagagem aqui pelas ruas da cidade. É uma prática relativamente comum aqui para a nossa cidade? Olha, Foz do Iguaçu é um destino turístico para qualquer nível de turista, né? Desde o mochileiro até o executivo, enfim, não tem, é uma cidade bem democrática nesse sentido. O cicloturismo no Brasil está crescendo aos poucos, assim como a modalidade da bicicleta também está crescendo. Mas é muito comum, por exemplo, nós na associação já recebemos gente do, acho que dos 5 continentes, acho que não faltou nenhum ainda. Talvez falte o pessoal lá do norte, lá, mas ainda por cima a gente tem pessoal da Noruega, da Finlândia, mas talvez do Alasca a gente não recebeu ninguém ainda, né, que se aventurou. Mas já conhecemos bastante cicloturistas que atravessaram o Alasca de bicicleta ou dentro da possibilidade, né, de bicicleta, usando, variando o modal, trem, carro, ônibus, alguma coisa nesse sentido. Então é uma forma de turismo muito interessante, porque assim como a motocicleta, a bicicleta também ela faz parte, né? Todo motociclista fala que é muito melhor ser parte da paisagem do que só simplesmente observá-la através da janela do carro, né? Só que a bicicleta tem um outro diferencial da moto, que é a velocidade. Você vai numa velocidade muito mais baixa, você aproveita muito melhor. Então o cicloturismo em Foz do Iguaçu é um destino. Né? E também a gente está criando aqui uma cultura de cicloturista. A maior parte das pessoas que trabalham aqui na região, muitos já procuram, quando foram tirar férias, já planejar uma viagem de bicicleta. Nós temos colegas que já foram daqui até Santa Catarina, fizeram tour pelos países da América do Sul, como Uruguai e Argentina. Pessoas daqui que estão saindo e estão se aventurando, na medida do possível, a fazer o cicloturismo. É uma modalidade de turismo interessante, é uma modalidade nova, né? E o nosso objetivo com a Casa do Ciclista, que é receber bem esses ciclistas, é mostrar um pouco da cidade. Então, é uma modalidade de turismo a ser muito bem, não digo explorada, mas no sentido de divulgada, né? Para que as pessoas tenham uma qualidade de vida maior, participem, se interajam mais, a gente vive tão conectado. Né, e a bicicleta tem essa possibilidade de conectar as pessoas, mas ao mesmo tempo trazer esse olho no olho, conversar com a pessoa, participar mais intensamente, sabe? Então é uma coisa muito interessante, é uma outra visão muito mais simplista de turismo, de conhecer pessoas, de conhecer lugares. E para quem viaja de moto, por exemplo, eu digo assim que a bicicleta ela tem dois pontos essenciais assim, que diferenciam, né? Você citou aí a questão da velocidade e também até a própria questão do envolvimento sonoro, né? Porque aí não tem o barulho do motor, nada. Exatamente. Enfim, é realmente outra visão, né? A Casa do Ciclista aqui em Foz do Iguaçu, para quem quer conhecer, até saber mais a respeito disso, onde é que ela fica? Ela fica ali no Morumbi, na Nivaldo do Amaral 819, é junto da sede da associação. É uma casa simples, mas para quem ela surgiu com um colega nosso que foi um dos primeiros, que é o Nelson Neto, que hoje não está mais morando na cidade. Ele era um historiador e também já tinha o hábito, através de um site chamado Warm Shower, né, onde é o ducha caliente ou chuveiro quente, que visa justamente oferecer a quem viaja de bicicleta, é uma rede social que busca oferecer pelo menos um chuveiro quente para a pessoa chegar, tomar um banho, conhecer, trocar uma ideia. E aí disso a gente começou a amadurecer a ideia, então já tínhamos vários participantes dessa rede social e a associação resolveu então estruturar um local, né, onde as pessoas tivessem um pouco mais de liberdade de ficar e poder agregar mais gente. E surgiu daí. Hoje a CCI também tá no participa dessa rede social, Warm Shower, e a gente recebe contato do mundo inteiro. Olha, daqui a duas semanas vou estar passando por aí, tô subindo da Argentina, tô indo para a Argentina, tô fazendo a volta na América, tô fazendo a volta no mundo. Então, são experiências bem interessantes e a gente procura, na medida do possível, divulgar quando essas pessoas estão aqui. É uma prática que nós sempre que dá, a gente tenta fazer. Convidar as pessoas, olha, nós temos um casal de alemães aqui para conhecer, eles podem apresentar o projeto. Então é uma prática que nós, quando tem alguém que tem um projeto, que tem algum outro tipo de informação, ou simplesmente quer falar sobre a viagem, a gente abre para a pessoa conhecer o que é o cicloturismo e a gente informa isso pelo Facebook, né, que é o Facebook da CCI. Então quando tem alguém que vai ter algum evento, a gente informa e a pessoa faz a apresentação da viagem e quem não conhece tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o cicloturismo. E para quem está no Facebook agora, nos ouvindo aqui, digita ali para acessar a página, é a Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu, a CCI. Digitando ali já consegue localizar e saber mais a respeito dessas atividades citadas pelo Fábio. E quem quer saber mais a respeito do Pedala Foz, como é que pode fazer, Rodrigo? Até para saber datas e tudo mais, como é que pode se manter em contato? Pode acessar no Facebook também, tem uma página do Pedala Foz também. E lá a gente coloca as informações de trajetos, dias, tem o calendário já do ano inteiro dos dias que vai ter o Pedala Foz. Tem informações dizendo onde a gente se encontra, o horário que a gente se encontra, que é às 19 horas, na rua Adoniran Barbosa, que é aquela rua do hospital municipal, esquina com a Duque de Caxias. Ponto de encontro 19 horas, saída 19h30. E estou vendo, inclusive, que uma das edições é hoje, exatamente hoje. Exatamente hoje, dia 29. Quem quiser, então, é só chegar ali, 7 horas, na Duque de Caxias, ali, esquina com a Dona Irã Barbosa, aquele acesso ali ao Hospital Municipal, pode chegar ali, é livre, enfim, como é que... Exato. Só chegar com a bicicleta? Só chegar com a bicicleta. A única coisa que a gente pede para segurança do próprio ciclista é capacete e a parte de iluminação, isso é muito importante. Capacete e iluminação são itens fundamentais e, ó, eu quero aproveitar a presença de vocês aqui até para a gente dar algumas dicas de segurança para as pessoas que utilizam a bicicleta aqui na cidade, porque eu vejo, por exemplo, existe uma mentalidade de que se você está na bicicleta e andar na contramão é mais seguro porque você está vendo o carro que está vindo da frente. Só que não. Exatamente. Porque o motorista está com foco voltado para o tráfego. Uma das coisas, assim, é um dogma que eu acho difícil de quebrar. É justamente esse. Não adianta você ter a visão se você não está inserido no contexto. Você fica alheio ao fluxo. Se o motorista vai fazer uma conversão para a direita, né? Ou seja, o fluxo vem da esquerda do motorista. Então o foco do motorista está para a esquerda. Então não tem... Quando ele vê o motociclista à direita, né? Ou quando ele vê o ciclista na direita, às vezes pode ser tarde. Vários acidentes acontecem. São acidentes, felizmente, pequenos, porque devido à velocidade, mas acontecem, causam transtorno, podem machucar. Né? E não é seguro, infelizmente não é seguro. Quando o ciclista também anda na contramão, ele diminui o espaço de reação entre ele e o motorista. Ou seja, o que você teria, digamos, 20 metros para poder ter uma reação e ter uma ação mais segura, uma preventiva, você não consegue ter. Você precisa deixar como motorista 1,5 metros do ciclista. Quando o ciclista vem na contramão, isso acaba reduzindo significativamente o planejamento do motorista para ele deixar esse 1,5 metros. E coloca, obviamente, em risco a vida do ciclista. Uma das coisas que eu acho interessantíssimo no Pedala Foz é justamente isso. É onde você tem uma infraestrutura, não é como pedalar sozinho. Você tem uma infraestrutura, a pessoa pode argumentar assim, pô, mas como é que eu vou pedalar lá? Eu vou ter batedores da guarda municipal e tudo mais. Mas é o primeiro contato. Tem muita gente que tem medo de botar a bicicleta no asfalto, né, por ter noção de espaço, por algum tipo de temor. É lá onde a gente começa a ter o primeiro contato. Não é a situação ideal, mas é onde ele vai conseguir tirar as dúvidas, tirar alguma informação, né, até alguma questão mecânica que ele não saiba, um ajustezinho do selim. Então, assim, é o primeiro contato, de uma maneira segura, né, não é o momento que ele vai ter todas as informações necessárias, mas é onde ele vai conseguir tirar aquele medo, né, ter o primeiro contato com a bicicleta, com a rua, né, e aproveitar o máximo possível para depois adquirir experiência e poder alçar os próprios pedais. Alguma dica de segurança também para os ciclistas eventuais, né, aqueles ciclistas casuais que estejam nos ouvindo, Rodrigo? Bom, como o Fábio falou, realmente a parte de andar na contramão realmente é muito perigoso. E uma coisa que a gente vê muito também são ciclistas andando na calçada. E calçada é lugar de pedestre, né? E a gente já viu, na frente da loja já aconteceu, inclusive, acidente de ciclista andar rápido na calçada e atropelar pedestre, né? Então, a bicicleta foi feita para andar na rua e sempre na mão do carro. Sempre à direita, na mão que o carro está trafegando, na mão que a rua deve trafegar. Dicas importantes, portanto, para você que pretende utilizar a bicicleta ou que já utiliza a bicicleta. Agradeço aqui a presença do Fábio Silva, da Associação Ciclística Cataratas do Iguaçu. Muito obrigado pela essa participação aqui na Transamérica Foz. Muito obrigado. A gente está aí à disposição para quem tiver interesse e quiser conhecer um pouco mais do mundo da bicicleta, que não é só competição, não é só lazer, é uma experiência nova, um novo jeito de viver. E também o Rodrigo Ariano Bonas, ele que é do Pedala Foz aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado por essa participação aqui na Transamérica Foz. Imagina, nós que agradecemos aí o espaço, Guilherme. E aos ouvintes, obrigado. Qualquer dúvida, qualquer informação, o Pedala Foz está no Facebook. Estamos aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição.